Ora, bem-vindo então a todos os internautas que viajam dentro do corpo físico para experimentar este universo de prazeres. Isto é mais um podcast. Este em particular foi gravado no dia 25 de fevereiro de 2017, segundo o calendário gregoriano. Obrigado, Jesus Cristo. E o que é que eu posso dizer em relação a este podcast? Este podcast foi um bocado, é um bocado, digamos, confuso em termos auditivos, porque havia muita gente envolvida e eu quero já começar então a dar crédito a toda a gente que provavelmente vai ser ouvida durante este podcast. O Emílio, a Beatriz, a Rita, o Tiago, o Diogo, o Francisco, a Ângela, o Luís, a Leonor, o Daniel, a Mónica, o nosso grande anfitrião da noite, o Mustafa, e claro, a estrela obscura da noite, em que deu toda a sua ostentação em termos de silêncio, o aniversariante Sérgio Crespo, grande homem, que me inspirou desde criança, amigos mesmo, muito desde criança, que me inspirou a, digamos, seguir uma certa... um certo caminho que me apeteceu a fazer de aprender música, porque o homem sabia tocar viol. E sempre foi é uma peça fundamental do puzzle que é a minha vida. Veio na altura certa, deu-me tudo, transmitiu-me algo que faz parte dele, e é um homem com coração de ouro, que eu sempre disse a toda a gente, é o protótipo do homem perfeito do planeta, porque se toda a gente fosse como Sérgio, ninguém andava à guerra. Andava toda a gente a ouvir Manowar, que eu não gosto muito, mas ninguém andava à guerra. De qualquer maneira, fica aqui o podcast, um bocado às vezes confuso em certas alturas. A discussão inicial com o Tiago, Tiago, eu digo-te, a gente tem que ter esta conversa novamente, a gente tem que fazer uma parte 2 deste segmento da conversa, porque tem que ser com menos gente. E eu já reouvi realmente o podcast enquanto o editava e digo-te que a gente tem, há aqui certas... A gente estava a tentar dizer qualquer coisa com as palavras erradas. Eu gostava muito de ter esta discussão contigo e que a Rita também interagisse, porque ela é uma mulher inteligente, como todos nós sabemos, e pronto. Mas isso fica para uma próxima vez, se for o caso, e vou até deixar o desafio back. Tu é que me vais informar a mim, só ouviste o que eu estava a dizer ou não, porque eu não te vou lançar o desafio. Vai ser muito a mim, vai ser outro podcast espetacular. Acho que esqueci, eu sei que me esqueci. A gente depois fala. Pronto, fica assim o podcast. Muita gente, uma noite fixe, toda a gente feliz, sorriso de orelha a orelha. Fica aí o caos sonoro então. Até já. Então vá, só para eles uma pergunta. Então diz que quando tu morres, Quando tu morres, diz que tu não desapareces, ou seja, a tua energia não desaparece, tu vais, tipo, és transformado. Tal como quando tu queimas alguma coisa, a coisa não desaparece, transforma-se em estado líquido, etc, etc, etc. Que essa merda das energias são muito bom, mas vá. O corpo morre, mas a alma não. E a lei da conservação da energia, certo? Tudo se transforma. Isso é a teoria, Dani. Não é teoria, verdade, isso já não funciona, ok? Mas depois de um eu nem sei que eu ia para a parte dos espíritos, quero. Estou a falar de energia. Energia não se perde, transforma-se, pronto. Mas há uma coisa que eu sempre tive problemas em conseguir explicar ou encontrar explicação para, que é, e a tua consciência? Para onde vai? Não é para onde vai. A tua, se memória ocupa espaço, que é verdade, memória ocupa espaço... A consciência fica capaz. Como é assim? Físico? E para onde vai a tua alma? Como é assim? Ocupa espaço. A minha avó 9 anos depois apareceu. No teu cérebro? Ocupa? Mesmo. Mas como é que eu falar já foi já foi tentar. Ninguém acredita. Olha aqui uma transformação energética que não vai dar em nada. Até isso vai acontecer. Sim. Gastei uma teca de energia à toa. Onde é que esta foi parar? Não serviu absolutamente para nada. O quê? Tu basta gastar gás. Não. E pronto. Aquecer uma teca ao ar e já. Sim, e há de ter gasto um bocado de metal porque isso tem que raspar. E quais são as repercussões universais? O estado dos ossos. conheço. Transformaste isso em estado gasoso, tu é que não consegues ver. Aquela lâmpada está-nos a dar luz, está-se a transformar, mas após a luz que já passou, onde é que ela vai parar? Está a gasto. Só tem um caralho, se não pagas 5 euros. É, mas está a gasto. Mas já gastou. Sim. Tu podes dizer que a energia altera-se de estado, mas chega a uma altura que se calhar não gasta. Nunca gasta, transforma-se sempre. Há sempre energia, não desaparece. Tem que... É gasta. Quando a gente morrer é que vai saber. Não é gasta. O teu carro gastou aquela gasosa para chegar ao ponto B, gasta ao ponto B, transformou-se, mas aquela gastou. Mas depois, mas essa depois gasta. Não gasta, transforma-se. Só que tu não podes utilizar essa transformação para continuar a dar um gasto. Lá está, mas chega a um ponto que depois de toda a transformação acabou, serviu a sua função. Como a nossa vida. Tu usaste luz por um processo qualquer, gastaste energia num sítio qualquer. Até porque é sem sabor. Pá, eles estão com essa energia não desapareceu, tu já não podes utilizá-la da mesma maneira. Tu vai para ou seja, não podes utilizá-la para outra vez acenderes a luz. Lá está, se eu acender o isqueiro outra vez, como é que tu reciclas a energia que eu estou a gastar? Tu não reciclas. Só podes aproveitá-la para comer um ovo ou qualquer coisa. Está em estado gasoso. Supostamente até cria um bocado de dióxido de carbono. Que é, gasoso, bom, que, é bom, que é bom para estimular o crescimento. Mas é estado gasoso. Isso é energia na mesma. CO2 fica no estado gasoso, mas isso não é estado gasoso. Como é que se cria energia? Transformando qualquer coisa. Eu acho que nós energia... redirecionámos toda a discussão. Tu tens, tu tens alguma coisa em estado sólido, líquido, gasoso ou whatever? Quando tu... Não, estou a dizer só. Ele está a insistir numa tese mais filosófica. Por acaso é mais científica do que filósofa, mas pronto. Não, porque até lá já foi provado, segundo lá o acelerador de partículas ali na interferência. E o que é que o acelerador de partículas faz? É que a teoria da relatividade afinal não está assim tão certa. Sim, mas o que é que acontece no acelerador de partículas? Metes prótons a chocarem uns contra os outros à velocidade da luz. Mini Big Bangs instantâneos em milésimos de segundo. Mas lá está, mas tu tens que estourar. Epá, a energia transforma-se, mas há de haver uma fase em que a energia é realmente gasta num proveito em que tu queres ter um fim. Aí ela é gasta, mesmo. Deixa-me abrir. O que eu disse agora? Falando. E tu quando começaste a dizer que o conhecimento ocupa? Como? Então como é que não ocupa? Epá, eu sei que um disco rígido ocupa um certo volume de espaço. Agora, se tu usas 100 megas ou o giga inteiro, mas o espaço é sempre o mesmo. Porque é que há gente ocupa com... Ocupa espaço. Nunca conheceste um cabeçudo idiota? Ele tem tanto espaço e tem pouco... Ele... Sei lá, mas nada a dizer. É tipo... Mas será que o teu cérebro é igual ao meu? Não, fisicamente é só que à medida não, que. Não, mas se o abrissem agora, se calhar é diferente. Não? As sinapses. Epá, não. Se calhar o teu é. Lá está, esse é que é o problema. É que à medida que nós vamos convivendo com a nossa, sei lá, massa de gelatina elétrica, vamos criando realmente as sinapses específicas para a nossa forma de pensar. Exatamente. O que não acontece a quem passa o dia a dia. Então, olha, aquilo que eu sei de energia. Não, é que o cérebro também é um bocado como um músculo, tem que ser de certa maneira exercitado, só que é um exercício que nem sequer custa nada. O que a gente sabe de energia, o tipo de energia que a gente utiliza é por perda e não por ganho. Ou seja, desperdício eletrões. Lá está, se existe o desperdício energético, há energia que dissipa-se, não é aproveitada. Tu perdeste um eletrão, mas ele continua lá, pode ser usado por outra coisa qualquer. Bem. Okay. É que em termos de partículas, tu até podes dizer que o fótão está em dois sítios no universo separados ao mesmo tempo. Está bem. Eu volto a dizer o que eu estava a dizer. Tens duas maneiras de criar energia: perder ou ganhar. Perder ou ganho. Mas aquilo não se perdeu. Separou-se. O que é que não me deixaste gostar disso? Ou seja, quando um elétron sai de um elemento, ele não se perdeu, ele continua a existir. É isso que eu estou a tentar dizer. Epá, mas ele pode ser consumido. Não, ele não desaparece, ele nunca é consumido. Ok, pronto. Então nem é transformado? É transformado, mas não é. Não, é transformado porque já não é o mesmo elemento. Não, não é. Se tu agora fizesse uma operação para seres uma mulher, deixas de ser um homem. Por isso o eletrão, de certa maneira, também acaba. Sei lá, não, epá, é que. Isso é, de certa maneira, mais física atómica, não. Tipo, aquilo que tu estavas a dizer do acelerador de partículas é ganho de energia por dois elementos colidem com o outro. Claro. Portanto, é um ganho, que eles acabam por se fundir. Não, aliás, por acaso, uma das coisas que... Como é que se chama? Como é que se chama essa cena? Não sei quantas colliders. Por acaso essa cena consome eletricidade tipo duas vezes Cascais só para fazer um teste estúpido sobre algo que acontece que permanentemente aquilo. No vácuo do espaço. Claro, eles têm que acelerar aquilo como o caraças. Mas estamos a falar em energia. Tu estás-me a dizer quando as partículas chocam há um ganho energético, eu estou a dizer não, gastou-se boa energia para veres um milagre que acontece constantemente no universo a toda a fração de segundo em microsegundos. Não necessariamente que... A que se gastou é maior... Não, é que eu ainda não percebi que raio de energia é que estamos para aqui a falar, ao fim e ao cabo. Eu estou a pensar em pilhas e tu estás a pensar em outra coisa. Eu dou-te um exemplo de uma bateria ou das pilhas. É. A única energia numa pilha gasta é pegar nela e a mandá-la à cabeça de alguém. Tu tens uma pilha ou tens uma bateria, ela vai acabar por deixar de funcionar, mesmo que tu a recarregues também. Ela vai deixar de funcionar porque tu já perdeu tantos eletrões que já não tem eletrões que possa perder. E lembra-te que à medida que vais carregando e ela vai perdendo a eficiência, ainda tens o gasto energético de um carregamento não eficiente com uma pilha que já está defeituosa. Mas o que é que aconteceu a esses eletrões? Perderam-se, mas não desapareceram. Perderam-se, ou seja, já não fazem parte daquele objeto. O que é que és? Eu se perder 10€, acho que eles desapareceram. Não, passaste para alguém. Ok, mas eu pessoalmente perdi-os. A minha energia foi-se naqueles 10€. Eu não estou a dizer aquilo que tu perdes, eu estou a dizer... Vamos continuar! A energia que existe no nosso espaço. Ou seja, tu dizes que perdes energia, mas a energia continua a existir. Meu pai é contigo. A gente transforma em recursos naturais em energia, como uma central hidroelétrica. Essa própria energia, se não for consumida, é perdida, porque a rede elétrica não te permite armazenar energia. É um dos grandes problemas de eletricidade. Os próprios cabos de eletricidade perdem, por isso é que tens que ter aquelas centrais de X em X spot, que aquilo é tipo amplifica a energia novamente, agora não sei o termo, mas há uma perda energética, por isso é que a investigação dos supercondutores é muito preciosa, porque tu podes, se não tiveres um gasto energético do ponto A ao B, é tudo muito mais preciso, mais eficiente, etc. Mas estás-me a dizer o quê? Onde é? Epá, eu compreendo o que é que tu queres dizer, mas realmente, quando tu dizes que algo se transforma, deixa de ser energia, passa a ser elemento. Ok, não é isso, mas se uma coisa se transforma, mesmo que tenha mutado de estado à matéria, o elemento original perdeu-se. Mas pode voltar a ser reconstituído. Nunca há 100%, não. Porque há sempre... Então, se os elementos continuam a existir... Mas já não estão completos. Porque é a tua mãe. Isso. Olá. Olá. Vamos fazer um chá. Estamos bem. Tudo não está mal da cabeça. Vamos fazer um chá. Está bem, não vais ver se não quiseres. Podes ver na mesma. Não. Não, deixa-me fazer um chá. Ouve, eu disse-lhe assim, vou estar de sobra. 3 dias. Né? Se trabalhei na quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Então amanhã estou de fora. Ui! Chegou a máfia russa. Hã? Pelos vistos, a Rita estava-me a dizer que não é que já me tinha esquecido. Agora é que vai ser quando a gasto hoje? Sava a mão, não é? Passa. Depende, claro. Muito bem. Temos que estar assim, às 11h30. Ok, nós temos que sair às 11h30 da manhã. Estão visto o cilindro? Não, não, estava só a dar a passagem. Ok, só o que aos caos. Ele não trouxe. Não esquece. Abriu o Nine Gag, primeira cena que me aparece. Today Norway forgot all the Norway. Eu assim, olha, dessa tem que mandar ao mim. Muito bom. Está bem. Deixa. Está, alguém quer chá? Deixa. Não tem demasiado sonho. Boa noite, não. Também. Só é pobrezinha. É terça. Estamos todos bem. Já são 2,5€ dividido por 3 pessoas dá 80 centavos. Ah, então manda beijinhos. Vai dar 5 copos a cada um. Vai dar 5. Mais. Está bem, dá. Chapa 3 dá 6. Daqui? Dá cedo? Fica todo mundo, não é? É verdade, mas é um esquisinho, como o Luís é que sabe como é que é. Mais ou menos com o mesmo com a bochicha. Mas estava a dizer. Vamos para o supermercado. Digamos não, que... Não percas, man. Vamos ao comércio. Tens... Não. Deixa só para acabar. Tens razão, sim, senhora. Que... Não, não é essa a questão. Não, calma. Isso, ninguém sabe. Senão tínhamos já o Nobel da Paz. Tu já não podes usar aquele elemento da mesma maneira porque já não é o mesmo elemento. E perdeu-se alguma coisa. Perdeu-se alguma coisa do elemento, mas o que se perdeu do elemento ainda existe. Quer dizer que o elemento ainda pode existir, voltar a existir. Epá, mas não na forma original. Se as partes dos elementos continuam a existir, calma, quer peraí, dizer que o elemento peraí, na sua forma original pode continuar a existir. Ok. Parabéns. É, este rapazinho faz anos. E se a gente cantar os parabéns todos em uníssono, ele paga uma xixá para todos. Parabéns, boa noite. Toda a gente, serve. Olá. Parabéns. Obrigado. 43. Vamos lá. É assim, se houvesse algum dicionário por fotografia, a palavra introvertido tinha lá ao lado, por isso. Que bela introdução! É para pôr-la à vontade. É assim que se introduz uma pessoa que é introvertida. Ele sabe que foi para esperar outra coisa vinda de mim, por isso. Tenho que manter o meu chão. O problema é que pode estar a chegar no extrovertido. O teu irmão? Vai ver-me ao cara? Não. A Bia, a Fia Facas. Não, facas enferrujadas para aqui. Se isto acontece. Dá razão a alguém, pô. Se isto acontece em massa, ou seja, em elementos, whatever. Porquê que a consciência não ocupa espaço? Mas lá está, e porquê que tu achas que a consciência ocupa espaço? Porque tudo o resto ocupa espaço. Logo a consciência também tem que ocupar espaço. Epá, nem que seja um espaço tão mínimo. Ocupa o espaço físico dentro do órgão que tu tenhas, mas sinceramente há pessoas que têm uma biblioteca nos cornos e há pessoas que nem o alfabeto dominam. E o espaço é o mesmo. Não sabes? Pode ter um SSD. Eu não estava a mas falar. Mas o SSD é de rapidez, não é de espaço. Um SSD de 1 tera, já vem com 500 e mas lá está. Imagina, nós temos, por exemplo, o conhecimento, vá, por exemplo, de saber lá precisar, e depois temos aquele conhecimento de experiência e de vida. Olha lá, por exemplo, se achas que o seu conhecimento ocupa... Nem o alfabeto não é isso. Se o conhecimento ocupa espaço, também tem volume e tem um peso físico, como quem diz, tipo, pesa a tua cabeça hipoteticamente e depois num livro pesa novamente a ver se pesa mais 100 gramas. Mas, eu não me parece. Pesaram o cérebro do Einstein e pesava mais não sei quantas gramas do que o mortal. A sério, podes pesquisar sobre isso. Yeah, eu sei que o cérebro... Pode ser uma simples curiosidade. Deve ser por estar mergulhado em vinagre ou qualquer coisa. Pois, absorve água, né? Mas opa, mas tu... Não é, mas tu já... De certeza não é assim, mas tu paraste... Há animais têm o cérebro mais pesado que a gente. Mas se isso é só por uma questão anatómica, ou se é porque... Mas por mim, eu digo que a consciência deve ser uma coisa muito difícil de conseguires medir em termos... Até te digo mais. Porque é uma coisa mínima. Não, eu acho que não medes mesmo. O gajo conseguiu medir o corpo humano exatamente em que a pessoa morre. Ah, já, perde umas gramas. Mas sabes o que é que também... Pode ser ar, pode ser... Exatamente. Pode ser substâncias. Mas não interessa, não interessa. Exatamente. Quer dizer, curiosidade. Já, é pá, quer dizer... Também ao mesmo tempo, se perguntares a qualquer gajo que anda nos bombeiros a apanhar velhotes durante a noite, o peso morto, mesmo que não esteja morto, pesa bué, não. Então, mas pensa assim. O teu cérebro funciona por transmissões. Sim, sinapses. São transmissões gasosas. É para nós parecemos um CPU. Então, se são mini transições gasosas, essas mini transições gasosas ocupam. Gasosas? Elétricas. Elétricas. Está bem, para os elétricos. Sorry! Está bem, está certo. Mas isso ocupa espaço. Não. A eletricidade também não pesa. Porque os elementos têm se trocado. Esses elementos ocupam espaço. Já, mas não. O cérebro é igual para toda a gente. Lembra-te que. Mas tu, não tem o mesmo peso. O teu próprio cérebro. Aliás, nós até temos neurónios em alguns órgãos, porque eles são autónomos, mas os teus pulmões respiram por si. Não tens de estar a pensar, no entanto, o teu cérebro também cria sinapses só para fazeres um movimento. Há várias funções no cérebro, mas sinceramente eu não acho que o que a gente pensa realmente não pesa, meu. É como teres o disco rígido cheio ou vazio. Ele pesa a mesma coisa. Se está cheio ou vazio, cabe ao Windows dizer se está cheio ou vazio, apaga porno, não sei. Mas não aumenta de peso. Mas o espaço precisa de algo físico. Escreve o espaço que já lá estava por escrever. É como teres um. É quase como dizer, ter um livro escrito e um livro em branco. Obviamente podes levar em conta o peso da tinta, mas é insignificante. E lá está, não há tinta no nosso cérebro. Mas fazes um brinco para casa. Eu não me parece que a tua cabeça pese mais porque tu saibas mais. A cabeça deste, por exemplo, deve ser levezinha. Por exemplo, o pessoal que dá altos descabeçados são geralmente muito inteligentes. Um jogo para PS4 e um jogo para a PS3. Mas para outras pessoas. Tá. E só a TV não ter recebido um tijolo pelo CTT. Mas eu não sei. E acho que a gente, quando realmente morre, a tua consciência desaparece. Estás a ver? A minha cena é que. Olha, se tudo. Se tudo. Se tudo. Olha lá com a dívida. Vamos ter uma xixi na sala. Eu não sei. Eu acho que estás um bocado. Eu não sei. Mas isso, se calhar, é um bocado uma agregação ao ego do ser humano, que a gente dá tanto valor ao que já temos passado, que achamos que isto realmente vale alguma coisa, que é o que justifica todas as religiões através de mim. Mas, sinceramente, o que é que eu acho que acontece à minha consciência quando morrer? A minha única resposta é: vou exatamente ao mesmo sítio onde eu estava antes de nascer. Perfeito. Pronto, tudo bem, então, mas vieste de onde? Se tu não acreditas nisso, já tinhas de vinda. Eu vim da cona mesmo. E se queres retroceder uma teca mais, já andaste pendurada. Já. Já. Pronto. Ao pé de milhões. Está pendurada, não está. Eu sinto que se transforma. Não, agora podia me lixar. Finalmente, Ariana. Vou lá fora tomar um cigarrinho. Não deixe de sair. Agora foi aqui que ter um lap down. Foi aqui. Mas eu quero um lap down. Isso aqui? Que é um escariótipo negro. Não é, mas tu estás a basear. Tu viste o preço que mandei para MMS. Mas tu estás a basear a tua ideia em algo que são factos. Teus factos. Mas são factos. Não é verdade? Não. Não é verdade? Tu dizes assim, olha, aquele gajo é isso. A partir de hoje, o Don GP. Eu não percebi essa, não. 15 centímetros arredondado na ponta. Diogo Gonçalves Borges Pereira, Don GP, DGP. Esta mesa está toda esburacada. Não percebi a referência. Posso dizer, esta mesa está toda esburacada. Não percebi. Só tem um buraco cada lado, está esburacada lá. A partir de hoje, o Don GP. Ah, não, mas não foi. Chegas aqui faz anos. Isto é assim. Eu não tenho culpa de fazer anos. Aconteceu. Man, faz anos. Mustafa, dá-lhe já um mergulho. Passa lá o telefone à tua. Como é que estás? Não pode ser. Se calhar, eu. Estou a tentar mudar o problema. Completamente. Dê-lhe já um mergulho. Completamente. Manda vir um barril. Agora vai ser assim. Eu lembro-me de dizer que vais... Pera, alguém vai experimentar o talismã? Alguém vai chegar. Vai, eu quero ver. Espera aí, grava isto. Mas agora deixa-me... Lembra, homem não chora. Sabes como é que eu reparei que foi? Homem não chora, só berra. Aquilo que era... Olha a cara dele, olha a cara dele! Mas já experimentaste? Não, estás a pensar nisso ainda. Pensar é que era... Já tomou os novos. Ui, Jesus. Que é uma falácia. Isso é um tipo de clássico. Fizeste parte do primeiro programa atómico de vez. Como é que se chama? A parte que segunda função. Dá-lhe 2 minutos, dá-lhe 2 minutos. Para o lagarto, tanto agarrava. Incluo o tópico na mesa. Isso é uma lagarta geneticamente modificada. É para aqui? Vai lamber o palito depois fala comigo. Quem não concordava com a maneira de pensar dela. Tinha 10. E eu era avaliado assim. Eu nunca concordava. Mas só leste ao mesmo tempo. São uma lagarta geneticamente modificada. Cada um equivale a 50. Que é o meu conceito filosófico mais, que para mim é o mais correto. Eu gosto. Está a ficar? Não leio muito a fundo, mas gosto. Isso aí. E é um cliente que acha todo o comunismo, não tem nada a ver. Let him wait, let us see. Olha cá o que ele está a mal. Olha a cara dele. Então, já estás a passar mal, Dani? Eu não tinha coragem. Uma pessoa que me separa já está. Dói, dói! Dói, dói! Mas quando tu arranjas explicações, tu arranjas explicações do que? Não é para comprar, mas é. Quando é que vais buscar explicações? A tua ideia? Não é a tua ideia, só. Eu dou-te um exemplo. Tu tens que ir buscar. Posso dar um exemplo? Tens que afundar o quê? Tu tens que jantar. Ah! Queres que eu te dê um exemplo? Afundar é mais perigoso. Eu dou-te um exemplo. Exato! Para ti, afundando-se do martelo. Dank the hammer! Daqui a 30 minutos, só dizer que há alguma coisa que tu não gostes. Pá, que aconteça. Por exemplo, tu não gostas que as grandes corporações metam o dinheiro todo ao bolso e tenham vantagens em relação às corporações mais pequenas. Mas até podemos ir. Deixa-me dar um exemplo. O que é que tu fazes em relação a isso? Tu, Cafu, dás a tua pequena, botas no teu governo para ver se o teu governo consegue fazer alguma coisa com isso, mesmo sabendo que ele não vai fazer nada a isso. E depois tens os extremistas que a maneira de pensar deles é: eu sei que o governo não vai fazer nada, vou fazer eu. Então vou meter uma bomba aqui. Não é correto, não. Mas e o RX então é mais correto do que a outra. Mas como é mas porque, quem és tu para dizer que a maneira de pensar deles está errada? Realmente, a maneira como tu fazes as coisas não altera nada o que acontece. Mas então, e se a maneira como eles fazem as coisas até altera? Mas então acabaste de dizer. Não para o lado positivo, mas para o lado negativo. Mas acabaste de dizer uma coisa. Que é exatamente. Porque é a tua ideia positiva e negativa. Deles é diferente. Isso para mim é positivo. Não, deixa estar. Tem que ser. Não, mas então, a filosofia deles é diferente da minha. Filosofia é. Mas tu estás-te a esquecer de um pormenorzinho. Ui, bicho pegou. Não é isso. Estás-te a esquecer do pormenor que, apesar da tua opção individual, as pessoas que tu escolhes para te dirigir, então a dirigir uma comunidade inteira, que nós temos bem mais poder juntos do que... E lembra que o político está nessa comunidade tem cabeça para pensar. E olha a ironia, o político hoje em dia não é mais que uma fachada para representar a corporação que nem sequer tem nacionalidade. Só para não dizer que a corporação tem os direitos de um ser humano em tribunal, apesar de não ser uma identidade. É bem esquisito. O exemplo que eu estava a dar é... Tu tens opções de como queres que as coisas mudem. Não achas obsoleto, por exemplo, a forma como a política é? Eu acho que hoje em dia, graças à internet, as coisas podiam mudar de uma técnica. Eu acho que a ideia por trás da política faz sentido. A maneira como a política é praticada não faz sentido. Ok, concordo. A ideia por trás da política é que o poder está dado ao povo, que não é verdade. Eu nem vou tanto por aí. Eu acho que o governo, que é mais assim, política é o que o governo exerce conforme a discussão. O governo não devia ser tão intrusivo. Nas nossas vidas. Devia ser mais uma forma de gerir o grande bolo financeiro que a gente acumula. Deixa lá o carro, olha, pau, já aí. De forma positiva e de lucro, como se fosse um. Como se o teu país fosse um negócio. Os coletores de origem não têm espaço de métrico. Mas o governo vier a ser menos inclusivo e não tão grande. E associação com o negócio é proibitiva. A política é quase. É o pior resultado do poder. O povo tem a China. Governante. Não. Isso é a tua forma de governo dentro da tua fronteira, porque tu não precisas ser um político, pode ser um rei, um representante. Mas aí cai um bocado no fenómeno social do povo, que tem um bocado o defeito. Porquê que tu tens sempre à escolha os mesmos dirigentes? E é isso que eu estava a falar com ele. Acabámos de fechar o motor, eu tive um problema com os coletores, tive que chegar outros. Exatamente a mesma razão. Toda a gente só tem os três clubes. São sempre os três clubes que ganham. Ninguém quer votar naquele gajo que nunca há de ganhar, porque toda a gente acha que o gajo nunca há de ganhar. As pessoas têm muita tendência de escolher sempre o partido vencedor, seja um clube, seja uma banca, seja o que for. Yeah, e quando tu vês alguém que realmente é honesto, está-se a tentar candidatar para o bem do país, não dá para quebrar... E depois os próprios grandes estão sempre a tentar convencer que o voto útil. Bom, há quantos anos é que os portugueses andam a votar no menor dos males? É basicamente a democracia com as pontas. Quem quer? Votamos no que achamos que é o menos filho da puta possível. Não tens essa opção. É. Por isso é que eu digo que não, mas o ideal da política faz sentido em relação à monarquia em que é o filho do rei, o rei é rei, tem um filho. Yeah, mas e qual é a diferença entre teres uma pessoa que herda a soberania do teu país por herança genética ou um dos dois que estão no poiso do costume para perpetuar o sistema da complacência corporativista que acontece constantemente e tu também não podes escolher? É quase o que é que interessa. Olha, só vos digo, cada vez que posso notícias na Assembleia, dá-me vontade de vomitar. vá lá, as merdas, dá-me vontade de matar. As merdas que eles vão buscar, meu. Não, é que estão a tentar microgerir a nossa vida. E no século XXI, que nós temos tantas obrigações, deviam, o governo devia ser muito mais pequeno, muito mais restrito. Nada, não podia, regulamentavam o negócio, mas não podiam interferir no negócio. E deviam negociar o melhor negócio para Portugal. Olha, a Finlândia é capaz de saber, e cada vez mais vai saber isto. Nós temos muito capaz de aqui. Com os? Os povozinhos lá mais de cima. Ah, sim. Olha, mas sabes que há uma grande diferença deles que para nós. É que nós vivemos na Europa de Norte, posso chamar assim, viveu quase toda ela ditaduras. Tu eras muito... Não tinhas direito a ter a tua ideia. Ia trabalhadores fabris, tu trabalhavas, tinhas de trabalhar. Não tinhas direito a ter as tuas ideias. E eles não viveram essa. Mas eu acho que isso também. Nós estamos a passar agora uma certa evolução que eles já passaram há, se calhar, 500 anos atrás. Eu acho que isso também tem a ver um bocado com o clima. Posso dar um exemplo? O exemplo do Luís. O Luís, por exemplo, estava a trabalhar para uma função e aquilo que tivemos a falar no outro dia. Ele mostrou maiores capacidades para aquilo que estava a fazer, foi-lhe oferecido mais por aquilo que ele estava a fazer. E foi-lhe oferecido, ou seja, foram-lhe oferecidas mais responsabilidades, mas dinheiro a acompanhar essas responsabilidades. Cá em Portugal, tu, nem pensar. Quando se oferecem mais responsabilidades, pagam-te mesmo. Pagam-te e oferecem-te isto. E ainda te impingem mais. Em Portugal usam aquele sistema que nos Estados Unidos começaram a usar. Mas há uma diferença muito grande também. É que aquilo. Sabe ou não, mas é dos últimos estados comunistas que existem. Em termos de comunismo utópico, é aquilo. Olha lá, o comunismo. Aquilo é um comunismo utópico. Agora, se concordas ou não, por exemplo, que eu seja, como professor de ténis, tão valorizado como um médico. Se dentro da tua área tu és o melhor. Por exemplo, és o melhor. Eu concordo, se dentro da tua área és o melhor. És o melhor daquilo. Ele também deve ter essa realidade ao mesmo tempo. Mas a idade que ele está também deve ter alguma reputação. Olha lá, tu chamas-lhe de comunismo. Claro, mas eu não acho que. Tu chamas-lhe comunismo? Não, eu chamo. E sabes o que é que eu acho que é? Porque, mas isto é, o manifesto comunista sofreu uma evolução. Que hoje em dia chama-se o socialismo. A maior parte das pessoas não sabem. Eu acho que o que vive é um socialismo. Que não deixa de ser. Basicamente é. Pagas bem ao Estado, mas o Estado trata bem de ti. Mas justo. É o que o socialismo devia ser. Mas o socialismo não passa de uma evolução do manifesto comunista. Mesmo. Não vem do fascismo nem nada que se pareça. Tu, quando te chamaste ao país onde tu estás comunista, fiquei assim um bocado tipo, uou, socialista, sim. É que lembra-te que é muito fácil confundir certas coisas que o socialismo traz com o comunismo. Mas se fosse comunista, era um inimigo que dava todos os dias no telejornal aliado do Putin. Chocramos. A quem é que eu tenho que agradecer? Mas é. Não tem nada a ver com uma. Sabes qual era a tua melhor prenda? A melhor prenda. Se eu não tivesse nada para fazer ao meu dinheiro, a melhor prenda que eu te podia dar era. Bem, trazer-te menor ao vivo para tocar os parabéns aqui era demais, mas um vídeo do. Happy birthday, Sérgio! A tocar em tijolos. Isso era uma prenda. Não tem nada para pegar. A merda é essa. Eu também estava muito de pé atrás com isto, que aconteceu. Quer que tu queres? Quer não são estás falando assim? Argumentos. E tenho lá uma bateria digital agora também. Para mandar. Agora tenho que. Depende para quem. Depende para quem é que acha que os resultados estão a aparecer. Eu só pergunto. Por exemplo. Quem lá está na Assembleia não está a fazer muito bem. Mas eu, por exemplo, já estou a fazer. Posso contar um segredo? O Tratado de Lisboa, regido pelo, na altura, o governo do José Sócrates como vice-primeiro-ministro António Costa, que é o nosso ministro atual. O Tratado de Lisboa, que eu lembro perfeitamente, foi que foi no, ali no Parque das Nações que as elites todas europeias reuniram-se. Das cláusulas mais cruciais que foram ali assinadas por todos os dirigentes dos países que pertencem à União Europeia foi a rendição da soberania de todos os países à Constituição de Bruxelas e aos eurodeputados. Porque não é à toa, cada vez que há eleições para os eurodeputados, todos os representantes políticos aparecem na televisão a dar uma grande importância ao teu voto para escolher um eurodeputado. Mas nunca te explicam, depois da eleição aconteceu, o que é que se anda a passar por ali. Aquela entidade da Polícia Municipal é uma entidade europeia. A União Europeia já está a juntar o seu novo exército. E todo... Eu acho piada as nossas eleições na Europa toda serem sempre à volta daqueles slogans de Portugal para os portugueses, soberania, autonomia, independência, etc. E no fundo eles são os primeiros a saberem que têm que beijar a mão ao padrinho assim que forem eleitos ali para Bruxelas. Porque Bruxelas é que está a ditar as nossas... Nós passamos sempre aquela palhaçada mediática sobre a discussão do orçamento de Estado, sem eles nunca discutirem o plano de reforma. Yeah, e depois, no fim, tem que ir para Bruxelas, levar os post-its nos sítios certos e a gente tem que comer, engolir aquilo que nem um ganso a fazer quadrar. Na boa, sem qualquer tipo de soberania ou independência. Sem falar que como é que tu podes ser soberano se o dinheiro não é teu. Sim. Não há se o dinheiro não é nosso, não somos soberanos. Todos os anos temos que ir de mão estendida e de joelhos a Bruxelas dizer: empresta-me mais dinheiro a juro para eu continuar a enterrar os meus conterrâneos em troca de trabalho, enquanto a gente se vende aos poucos à China. Não há soberania para ninguém. E qualquer pessoa que diga na televisão o contrário, como são todos, deviam ficar lá fechados a arder. São todos, aumentam a oposição. Não, mesmo o Partido Comunista que está sempre naquela no lado do povo, na hora de tocar no problema mais grave que é o euro, para mim, o dinheiro, não pratica isso. Mas lá está, um dos pequenos problemas que hoje em dia as pessoas estão assim um bocado, acho que ultrapassadas em forma de mentalidade, é que a gente já não pode olhar, a televisão continua a usar essa cena como arma de arremesso, mas a gente já não pode olhar sequer para os partidos como algum tipo de ideologia que vem num sítio qualquer. Porque às vezes há líderes que pegam naquele manifesto, como já aconteceu historicamente, e dão cabo do teu país, seja qual for o manifesto, seja fascista, seja comunista. E hoje em dia está a acontecer no mundo um tipo de movimento, que é, há aquele movimento de globalização imposto economicamente e financeiramente, e sem perguntarem ao povo se estão dispostos a ou não destruírem a cultura deles. E há aquele movimento... Que quer voltar a reclamar aquela... Eu sei que parece um conceito antiquado, mas se tu pensares num país como uma casa, tens uma porta e só entra quem tu queres. E só assim é que a tua casa funciona fixe, porque tu tens 4 quartos e 70 pessoas a viver lá dentro, o teu país rebentou. E hoje em dia, seja qual for o país, a televisão está sempre a mostrar a coisa dentro daquela armadilha que divide as pessoas, que é, por exemplo, as únicas pessoas que falam em independência, por exemplo, tu olhas para a Inglaterra, é o Nigel Farage, é extrema-direita. E se tu olhas para alguém, por exemplo, em Portugal ou na Grécia, quer olhar para a independência, que é exatamente o mesmo conceito, é extrema-esquerda. E eu digo, não é extremo nada. É, uns querem ser integrados à força que estão na mão dos banqueiros, e os outros que estão numa teca fartos de pagar por isso, continuam a ser falados, seja lá como eles queiram ser falados na televisão, porque quem lhes paga o dinheiro dos anúncios não é esses gajos que estão a reclamar a soberania, porque até ao dia que o PES rebentou, havia anúncios do PES antes do telejornal começar e o repórter nunca disse que aquilo ia rebentar. O gajo da Caixa Geral não declara o dinheiro que lhes roubou e passa na boa. E passa na boa tanto com o aval do Presidente da República, que é de direita, com os, digamos, centrais do PS e com os partidos de esquerda aliados. Por isso, o espectro todo que tu queiras pensar que tem manifestos opostos politicamente, todos se puseram de joelhos perante a situação claramente de ladroagem do gestor da Caixa Geral. E isso acontece todos os dias. E as pessoas continuam bué confundidas com... Lembra-te que... mesmo que aquele otário que tenha chegado à liderança daquele partido tenha aquela conotação dos partidos serem de esquerda ou de direita, acho que hoje em dia já... Essa é mais piada. Nem, pá, lá está, centro é tipo... Leve na cua, leve... É como tu quiseres, sou prostituto para quem me pagar mais. E basicamente, hoje em dia, quando alguém diz assim, não, para tudo, vamos tentar ser mais justos, olhar para o nosso país e tentar fazer uma cena melhor, a ideia transparece sempre como tu és uma extrema de uma ponta qualquer. Seja lá o que for, é extremo. Porque os moderados andam-nos a dizer extremamente, e toda a gente que apresenta uma solução é um extremo de consoante o contexto onde estejas, esquerda ou direita. É sempre extremo. Nunca é extremo aumentarem a gasolina desta maneira. Nunca é extremo o custo de vida aumentar de uma maneira brutal. É só extremo alguém dizer, chega, vamos voltar um bocadinho atrás. É extremo contra as ideias gerais. Não, vai contra o corporativismo, basicamente. É um fato. Epá, lá está. Não, mas não é comer e calar, mas já viste que toda a gente interessa à bruta pelo... Parlamento adentro. E temos toda a tecnologia nas mãos. Isso é que é bem irritante hoje em dia, meu. É que a gente tem tudo na mão, só que o problema do ter tudo na mão é que tudo na mão também tem tanta palha e o povo está distraído com a palha. E como parece um bocado insano, às vezes isto contra a corrente é muito mais fácil dizer que sim. Tu não tens a grande opção de controle. Não, lá está. Isso, ouve, aí é que está o problema. É porque se tu tentas ir contra a corrente, estás de ficar debaixo da ponte. Lá, tu há que saber jogar o jogo. Mas, epá, lá está, o problema é que a gente hoje em dia já tem tanta informação e tanto acesso à cultura. Acho que o povo devia começar as pessoas deviam ser uma teca mais individualistas e não se identificarem com os produtos corporativistas que continuam a fazer-nos perder o tempo, não. Por isso é que, pá, sei lá, esquece o grande clube, não... É como um partido. Alguém é militante de um partido. Quem é que garante a ti que daqui a 10 anos tens um pseudo-Stalin a dirigir o teu partido? Mas tu, como és fiel ao teu partido, independentemente do teu partido ter um líder que só está a fazer merda em nome do teu partido. Foi como aquele gajo que roubou o Benfica, o Vale Azevedo. Os benfiquistas não quiseram acreditar nessa merda, porque estão tão... É tipo, não pode ser. Eu conheci alguns... Não, mesmo. Assim, quem decide quem é que chega à frente do partido, mas é, normalmente são os membros do partido. Mas é que às vezes as pessoas adotam uma facção qualquer, e eu sempre achei que em termos de política é porque nasce à mesa com... Tu segues a tendência dos teus pais. Ou és do contra só porque não gostas deles. Mas ao mesmo tempo cais na peta do ter que escolher um clube. Não escolhas um clube, meu. Isso é o maior perigo. Os partidos continuam-se a fiar, bué, nos militantes porque pagam cotas e são uma instituição e têm casas e reúnem-se. Se ninguém se mexer, se ninguém quisesse saber, o dever deles definhava-se num instante. Só que há sempre quem o lavar. Eu já arranjei PCs, é uma bacana que vive ali no Jota Pimenta, que já é a cota, que no dia seguinte ia apanhar o avião até os Açores para ir a um congresso do PSD. E eu a arranjar o PC com um bruto quadro do Sá Carneiro atrás de mim, que até parecia que ele ia me morder no pescoço e sugar no sangue. Mas pá, a minha apanha aquela panca. Eu sempre que às vezes vejo os congressos fico a pensar para mim, quem é esta gente? Eu percebo os congressos comunistas, porque eles como dão sempre um almoço, o povo vai lá comer, esses tudo bem. Agora há aqueles que estão assim, tipo numa sala de cinema, horas a levar com aquilo. Até os gajos que não são comunistas lá vão parar. Já, opa, comida para os pobres, whatever. Mas, pá... Mas então qual é que é a solução? Epá, a solução... Eu não posso acreditar, a solução é soberania intelectual, meu. Fácil. Eu não posso acreditar que um gajo qualquer que diga chega, seja inteligente o suficiente para liderar o país. Sozinho nunca. Então, como é que você faz? Tens que ter a vontade popular por trás das decisões dele. Tens que? Ter a vontade popular por trás das decisões dele. Como é que eu faço? Fazes tipo o que está a acontecer. Como é que eu faço? Se está distraída com palha, como tu disseste, Ivan. Mas, sabes, isso está a acontecer neste momento. E agora está aqui uma perspectiva que não, não me serve para fazer amigos, acredita. Mas isso está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. Só que, obviamente, que aquela cortina ilusória faz logo de mim completamente insano, porque o povo só está a levar uma parte da informação. Não estão atentos ao outro lado do que está realmente a acontecer, que pode vir a ser positivo. Eu só... pá. Mas realmente, o que está a acontecer nos Estados Unidos foi um bocado uma forma das pessoas dizerem, tipo, chega a esta perpetuação de interesses do complexo industrial americano e corporativista. Toda a vida à espera um local sexual. Não, e já, estou a falar dos Estados. Exato. O bombardeamento. Não, lá está. Completamente, porque tu não vês. Tu não estás. Para teres uma ideia de como está a ser tão instável contra o sistema, eu nunca vi na minha vida tamanha propaganda. Super, hiper, ultra, mega negativa constantemente e todos os dias tem que mudar de tópico porque o tema que lançam no primeiro dia não é bem assim e tu não podes perpetuar aquela mentira senão acabas por dar cana demais. Mas infelizmente, como as pessoas, apesar de terem acesso à informação, não querem saber melhor, perpetuam. Olha, já viste o quão ridículo é haver manifestações na Alemanha, França e Itália anti-Trump? Isso é como na Califórnia estarem a protestar com o presidente da Câmara de Cascais. Não, o que é que vocês têm a ver com isso? É absolutamente ridículo. Está aqui uma campanha super brutal que, para mim, devido à reação, parece-me bastante positivo, porque é o chocalhar do sistema, o que vai chegar, é um chocalhar. Não é? Porque se o sistema é um aglomerado de pessoas que se juntam para fazer uma soberania, como estavas a dizer, então esse sistema todo está a ser abalado, porque essas pessoas todas ótimo, que se juntaram ótimo. Estão a falar. É isso que estás a dizer? Não, lá está. Os mainstream media são muito responsáveis pela opinião dos países ocidentais. E todos cantam em coro, tanto no continente americano como... E neste momento... Epá, eu sempre achei, de certa maneira, não é a regra geral, mas tudo o que dá nas notícias é ao contrário. Porque as notícias são sempre aqueles gajos que o banco vai à falência e ninguém deu por nada. E quando vai à falência, convidam todos os analistas para justificar o porquê que não foi culpa de ninguém e nós temos que pagar a conta. Isso parece-me um bocado suspeito logo para começar. Quando há um jogo de futebol qualquer, desculpa lá o exemplo, apresentam o 11 e dizem, um a um, o que é que eles fizeram há 5 anos, quantos gols é que marcaram, onde é que jogaram, não sei aonde, etc, etc. Cada vez que me apresentam um político, eu também gostava que dessem essa análise tipo futebolista tão grande, tipo, este deputado, por exemplo, vamos descrever o Paulo Portas como se fosse um jogador de futebol chamado para 11 da manhã. Paulo Portas, indiciado em crimes da Universidade Moderna por tráfico de armas, sempre faltou a julgamento, foi primeiro-ministro devido a certas suspeitas de tráfico de armas no submundo, ainda tivemos o privilégio de pagar 2 submarinos absolutamente desnecessários para Portugal, e como podem ver, ele vai se dirigir à nação novamente, vamos ouvir este submarino. Eu gostava que dessem aquela retrospectiva. E aqui temos o Presidente da Assembleia da República, o Ferro Rodrigues, que foi indiciado em crimes de pedofilia. Provavelmente meia dúzia de adultos hoje em dia estão a olhar para ele aterrorizados e traumatizados, nem sequer podem ver a cara daquele ogro na televisão. Mas todos de pé e bater palmas ao nosso Presidente da Assembleia da República. Não, o treinador tal é ganhou 7 vitórias e 2 taças de coisa e um político quando fala, vê lá se as pessoas sabem o crime. O Sócrates foi preso sem ser acusado de nada. Eu próprio dizia, sem acusação é injúrio dele. Mas se me perguntares a mim, se eu queria prender o Sócrates, esse é um dos da minha lista. E o crime que eu punha a cumprir era de exatamente vender a soberania de um país. Isso é que é um grande crime, isso chama-se traição. E traição geralmente dá direito a pena capital. Estás a curtir o gato? Isso é que era o crime. E o gajo foi preso indevidamente por motivo político, porque o Passos Coelho hoje em dia, que é o gajo da oposição, fala de uma maneira, parece que ele não mandou nesta merda há anos, mano. O homem fala de uma maneira. Peço que o PES não aconteceu com ele. Peço que o problema da Caixa Geral não começou com ele. É um espetáculo. O homem tem uma hipocrisia. Aquele gajo, meu, há de ter um job em Bruxelas ou na ONU, não tarda nada, mesmo daqueles tipo, olha, pétalas de rosa no seu sofá de penas de ganso, sente-se num trono cheio de sangue. Aquele gajo, man, não tem vergonha, mas não interessa. Passa a cena na televisão, os analistas não apontam o dedo ao óbvio e as pessoas, como acham que é assim que se fala, todos têm medo de dizer o que acham, meu. Havia um gráfico em São João que eu sempre achei uma piada de caralho, que dizia assim, como é que era? O orgulho em ser escravo, como é que é? O orgulho em ser escravo faz ter vergonha em ser livre. Assim, uma coisa assim, é tipo, porque as pessoas gostam de tentar agregá-las àquele sistema. É aquele comentário do costume. Ah, o que é que tu podes fazer? Geralmente, quando alguém me aponta o dedo, o que é que eu posso fazer como indivíduo? São sempre as pessoas que usam a t-shirt como um indivíduo. Acreditam no Ronaldo, acreditam no Presidente. São pessoas que gerem a vida deles por indivíduos. E depois perguntam-me a mim, como indivíduo, o que é que tu podes fazer? Epá, sei lá, ser um pouco mais soberano intelectualmente. E quando houver um certo número, não precisa de muitos. Nunca penses que há de ser uma maioria. As revoluções sempre foram feitas por minorias. A maior parte das pessoas são seguidores, vão atrás. Eu às vezes estou a discutir política com cotas que viveram o 25 de Abril. E sacam daquele argumento, tipo, quando já estão entalados contra a barra, quem estavas 25 de Abril? Eu digo logo às cotas, tu no dia 25 de Abril, estavas em casa, ouvi rádio, começou a dar Zeca Afonso e foste para a rua festejar. Porque se nesse dia não acontecesse nada, era mais um dia como os outros. Estás-me a dizer o quê? A não chama-se os 12 capitães de Abril. 12. 12. 12. E o resto do povo foi para a rua, fomos livres! E se não fosse um cravo, era uma rosa, e o povo punha uma rosa. Não sou da Lara. Era o meu avô. Mas... Ah, mas lá está. Eu digo-te e... Não, lá está. Não é uma questão de tentar convencer o povo. Mas as revoluções acontecem de uma forma natural. E nós estamos a viver tempos históricos espetaculares, mesmo. Nós estamos a viver um tempo mesmo que ninguém sabe como é que o mundo vai estar daqui a um ano. Eu acho espetacular. E este fenómeno que agora... O pessoal tem mania de usar máscaras, agora que é fevereiro, março. Como é que se chama? Carnaval? Hã? Não é carnaval. Eu estava a falar mesmo das obras públicas antes de eleição. Não é, porque não tem... Ah, eu tenho... Eu tenho obras, meu! Agora perdeste-me. Era uma piada. Era para tu dizer okay, carnaval e dizer, não, da máscaras do ano de eleições fazer obras em todo lado. Pessoas da piada. Os secretários do meu prédio estão a fazer efeitos de... Man, está tudo em obras, meu. Vais a ti, está em obras, vais à obra, está em obras. Está tudo em obras, meu. Yeah, começa a ver, foda-se. Vá à net, eleições autárquicas. Claro, okay. Aqui neste bairro, na década de 80, punham um trator, uma escavadora na Ribeira das Vinhas, com a promessa de vão começar a fazer obras naquilo. Depois tira a mão. Este mas é clássico. Clássico. Clássico. Ah! Mano, estás mais velho. É, mano. Já, mano. Esquisito. Isto é lindo. Senão 4 anos não fazem nada. O pessoal diz, a estrada está cheia de buracos. Não, e as obras... Uma vez fiz, que até fiz um post no Facebook. Mas tu sabes como é que as obras públicas hoje acontecem? Arranjaram aquela merda toda mal, meu, está tudo cheio de buracos outra vez. E agora vai ser igual obras feitas à pressa. Ali não, Alveira, andaram a despachar as obras para o carnaval, que era para aquela merda, como passa lá o curso e não sei o quê. E assim, bem, dou 6 meses para estar tudo desburacado. Mas sabes como é que as obras públicas hoje acontecem? Portanto, um gajo é presidente da Câmara. Tens aquele livro de cheques, não vem em teu nome. Certo. Vem em nome do município. E és permanentemente solicitado por representantes de instituições financeiras, bancos, a darem projetos absolutamente desnecessários em termos de que são as tais PPTs, IOPs, que é basicamente alguém que adianta o dinheiro para fazer obra pública e endivida o município a pagar o juro fora a despesa. Certo. Então, basicamente, um presidente da Câmara que pareça assim ao povo hoje em dia, pelo menos este gasto tem feito qualquer coisa. E, ele não está a fazer a coisa com o dinheiro do município. Anda a roubar para tipo uma firma do tio que recolhe o lixo, do primo limpar a sarjeta. Mas o que é que achas que faz as obras? Yeah, mas as obras depois em particular São adjudicadas a alguém que senta no Parlamento, também é amiguinho, senão não tinha chegado ao posto de Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Mas qualquer obra que depois é feita através de um empréstimo proposto por uma instituição financeira absolutamente desnecessária e que individa ao município com juros. Por isso é que hoje em dia constrói cenas que a gente pensa assim, como o Hospital de Cascais. Então isso não é feito com o nosso dinheiro. Tipo, um gajo olha para o desconto no fim do mês e tipo, mano, isto chegava entre todos para fazer um hospital. Né? Mas pronto. Ah não, o hospital coisa, está feito, mas o hospital tem que lucrar. E, tipo, tem que lucrar porquê? Tipo, foi pago para a gente, não é para isso. Não, não. Para ele servir, né? Ele tem que lucrar. Então é tipo, a gente paga pela cena. A juro, não diretamente, era bem mais barato pagar diretamente. E depois a cena tem que se rentabilizar ela própria. Apesar da desculpa de o aumento dos impostos ser sempre para financiar esse tipo de instituições, pensamos nós. Porque a gente só anda a pagar juros, a gente anda a correr atrás do juro. A gente somos como aqueles gajos que telefonam todos os dias do banco a dizer onde é que está a minha paca e chega ao fim do mês só pagas o que o juro cobre, não pagas a dívida. Não estás a amortizar a tua dívida, estás a enterrar o futuro do teu país. E quando esses gajos, os primeiros 15 anos estás a pagar juros. E se tu falhas uma só prestação, foi tudo pela pia abaixo. É como se tudo o que tivesses pago não tivesse falho nada. E isso é o instrumento da inflação, porque se uma casa hipoteticamente custasse 20 euros, nem que o nosso ordenado fosse só 5 cêntimos, dava para dar-se uma casa em cash. Mas como a inflação aumentou o preço às coisas de uma maneira estúpida, um stand de automóveis nem sequer te aceita dinheiro, tens que fazer transferência bancária. E quão conveniente uma imobiliária ou uma agência ou um stand de automóveis, tem sempre um banco associado para ti. Você não tem conta no banco, não há problema. Você assina aqui este papel, nós trabalhamos com o banco diretamente, deposita o dinheiro neste banco, passa logo para aqui. Ainda tem um bónus de estás lixado, vais pagar juros e bem mais caro pelo carro. E aí tu fazes uma prestação que a gente vai buscar de volta. E não devolve o que pagaste? Já, lá está. Os países civilizados deviam-se regir pela aquela regra bastante básica que o território nacional é tipo um acumular de todos nós. Tipo, Portugal como chão é nosso. Mas se tu compras a tua casa, e não pagas o imposto sobre aquele pedaço de terra que supostamente é de todos, mas o Estado acha que tu tens de pagar o IMI, nem que seja no ar, porque vives num prédio. E se tiveres sol ainda pagas a mais. Tua casa que tu pagaste por ela, podes vir a ficar sem ela, em nome de todos nós, e em meu nome não. Fica com a tua. Está pago? Ótimo. Devia ser a base de qualquer construção de família. Compras a tua casinha, devias ter uma economia que te dê condições, se fores minimamente competente para comprar. E quando é a tua, é a tua. Porque aparentemente o gajo da Caixa Geral não declara nada, fica com tudo. E tu mesmo que tenhas o pouco que conseguiste pagar por, se falhas a prestação de extorsão. Deixa de ser teu. E eu pensava que este era o nosso país. E não é só aqui. É os países civilizados, estão-nos a extorquir. Olha a polícia na estrada hoje em dia, não é? Não é pela minha segurança. A única segurança que eles nos estão a proporcionar é andarmos com a carteira mais leve. Para termos reflexos mais rápidos, não sei. É que é autêntica extorsão financeira em nome de... Por isso é que há uma diferença entre a lei e a justiça, não é? Às vezes a justiça é cortar a cabeça a alguém e a lei é injusta. Bora. A culpa é do Sérgio que ele faz anos. Não há nada melhor que falar de política para entediar toda a gente. E pronto, lá está. E em relação à discussão política, por acaso, no momento em que estava a gravar este outro, tropecei num vídeo da Marie Le Pen, porque... Como foi discutido, a parte do euro ser um instrumento que escraviza toda a gente que vive dentro da zona euro, digamos assim, mais o Tratado de Lisboa e as implicações que tem, eu gostava de vos mostrar já agora só a parte auditiva de um vídeo, para depois deixo postado no site. Acho que é bastante interessante como um complemento à discussão que houve mais na parte final. De como, mais uma vez, o mainstream media, e nós vamos ver um clipe da CNBC, que é absolutamente mainstream media, não segue o seu script, segue-se lá a agenda. Vamos ver uns comentários da Jean-Marie Le Pen, que eu realmente não tenho nada a apontar em relação à crítica que ela faz a esta política económica que nós estamos todos a viver. Vamos lá ver se isto dá qualquer coisa. Hey there, Kayla. Do you remember in the run-up to the US election, a lot of skeptics about Trump said he would never win because he never really got above 40% in the polls? Well, they say that here about Marine Le Pen in France and the elections that are coming in April. She never seems to get much above 30% in the polls. However, after Donald Trump won, headlines like this one popped up across Europe. We just picked one from the Telegraph that said in the UK, after Donald Trump's victory, Marine Le Pen as French president seems dangerously plausible. Why dangerous? In part because she wants France to abandon the euro. She says a country's currency is key to its sovereignty. If you don't have your own currency, you allow others to impose on your economic policies, your immigration policies, your social policies. The political austerity that is imposed today by the European Union is founded on the euro. I don't want to accept the euro, which is no longer a currency in the spirit of the European Union, but is in reality a weapon that it sticks in our sides to force us to go where they please. The euro is a failure. It's an economic failure. It's a social failure. It's one of the reasons for which France has seen such a high rate of unemployment, for which France has become so much poorer, for which our industry has failed, for which we are confronted with an unfair international rivalry. There is no reason to return to our own national currency. E pronto, eu nem sequer o podia ter dito melhor, mas basicamente é isso. E eu não sei por que raio é que estas ideias que me parecem a mim construtivas, visto que o sistema está mais que quebrado, só não vê quem não quer, é que esta gente é que é considerada radicais, sei lá porquê, porque quem se opõe genuinamente contra este instrumento de escravatura económica chamado o euro é ostracizado nas mainstream media, porque se calhar, sei lá, os repórteres recebem cheques em euros, como a gente, mas há que saber jogar o jogo. Mas mais tarde ou mais cedo o sistema tem que tombar, porque isto realmente, e eu acho piada. Por acaso era a cereja em cima do bolo, o Pen ganhava, sinceramente, apesar do mundo não estar a gostar nada, eu adoro a reação, nunca se viu nada assim, são tempos históricos, e pronto, e vamos ficar por aqui, fica para o próximo podcast, porque tal como eu acabei a esquecer de falar de mim, é entediante, por isso, porque raio é que eu estou a tentar reiterar, já sei, automaticamente. Tudo bom para todos, não me levem a mal, desejo o melhor para todos. Só simplesmente não consigo deixar de apontar o dedo ao óbvio. E obrigado a todos os que participaram do podcast e espero que muitos mais venham, porque é tudo gente boa. É tudo.